dá o teu problema solução. Vem, vem a Cristo, pois só Ele é quem tem a salvação. Abandona desde já a incerteza, abre os braços para quem te quer salvar. Cristo é guarida, guarda na vida, e na morte dá um novo lar. Se na vida só tens tido desventuras, se a felicidade buscas sem achar, não te desanimes ante as amarguras que este mundo pouco tem para te dar. Vê que nada nesta vida vale tanto quanto a paz e a esperança do além. Cristo pode e quer enxugar teu pranto. Venha Cristo, Ele muito te quer bem. Vem, venha Cristo, Ele dá o teu problema solução. Só Ele é quem tem a salvação. Abandona desde já a incerteza, abre os braços para quem te quer salvar. Cristo é guarida, guarda na vida, e na morte dá um novo lar. Cristo é guarida, guarda na vida, e na morte dá um novo lar. Cristo é guarida, guarda na vida, e na morte dá um novo lar. Cristo é guarida, guarda na vida, e na morte dá um novo lar.